O seu papel devia ser cuidar de mim. E aí? Cuidar de mim. Cuidar de mim. Não me espancar, torturar, machucar, me bater. Quero ouvir, quero ouvir. Não pedir pra nascer. O seu papel devia ser cuidar de mim. Cuidar de mim. Quero ouvir sua voz, Fabiola. Então, em homenagem a todas as crianças do Brasil, eu não pedi pra nascer. Só que o som e minha mão pequena bate no vidro do carro. Com braços se destaca as queimaduras de cigarra. Chuva forte, só pra camisa os shorts. E qualquer dia pneumonia. Uma moeda, um passe me livra do inferno. Me faz chegar em casa e não apanhar de fio de ferro. Meu playground não tem balança, escorregador. Sua mãe vadia perguntando quanto você ganhou. Jogando na cara que tentou me abortar. Que tomou umas 5 injeções pra me tirar. Quando era neném tentou me vender o mapa de vez. Olho roxo, escoriação. Porra, que foi que eu fiz? Pra em vez de tá brincando, tá colecionando cicatriz. Por quê? Não pensou antes de abrir as pernas. Filho não nasce pra sofrer, não pede pra vir pra terra. Seu papel devia ser. Quero ouvir. Cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Não me espantar, torturar, machucar, me bater. Eu não pedi pra nascer. E o seu papel devia ser. Cuidar de mim, cuidar de mim. Não me espantar, torturar, machucar, me bater. Minha cama é suja, louça sem lavar. Seringa usada, camisinha em todo lugar. Cabelo despenteado, bafo de aguardente. E várias armas dos outros, bloqueadas no teto. Na pia, mosquitos baratas. Cenário ideal pra chocar a Unicef, habitat natural onde os assassinos crescem. Eu não queria PlayStation nem bicicleta. Só ouvi a palavra filho da boca dela. Ouvi o grito da janela. Comida tá pronta. Não ser espancado pra ficar no farol a noite toda. Qualquer um ora pra Deus pra pedir que ele ajude. Ter dinheiro, felicidade, saúde. Eu oro pra pedir coragem e ódio dobro pra amarrar minha mãe na cama porque não sei nem meter fogo. O seu papel devia ser cuidar de mim. Cuidar de mim, cuidar de mim. Não me espantar, torturar, machucar, me bater. Eu não pedi pra nascer. E o seu papel devia ser cuidar de mim. Cuidar de mim. Outro dia a infância dominou meu coração. Gastei o dinheiro que eu ganhei com adulto de mão. Queria ser criança normal, que ninguém pune. Que pula amarelinha, joga bolinha de gude. Cansei de só olhar o parquinho ali perto. Senti inveja dos moleque fazendo castelo. Foda-se, eu vou morrer por isso. E obrigado meu Deus. A noite as costas arderam. No couro da cinta tá com a minha cabeça no chão. Batia. Me fez engolir figurinha por figurinha. Espetou meu corpo inteiro com uma faca de cozinha. Olhei pro teto, vi as armas no pacote. Subi na mesa, catei logo a Glock. Mãe, devia te matar, mas eu sou igual você. Em vez de me sujar com seu sangue, eu prefiro morrer. Muito obrigado, Mauá. Muito obrigado a você. Que Deus ilumine o caminho de todos vocês. Que essa noite, mano, fique no coração de vocês, como ela está no nosso coração, do facção, direto do campo de extermínio.